Nosso tema dessa noite, então, é dar-se-á aquele que tem. Tem partes do Evangelho que falam, né? A parábola dos talentos é um, que fala sobre, de uma forma alegórica, que Deus tira de um para dar para outro. Seria mais ou menos o que diz o título, né? Dar-se-á aquele que tem. De uma forma bem dentro da nossa... do nosso dia a dia, se nós temos uma tarefa para ser executada e nós precisamos passar essa tarefa para alguém, a gente vai escolher alguém que consiga realizar essa tarefa, né? Alguém que tenha capacidade e que já tenha demonstrado essa capacidade. A gente vai dar a quem tem condições de realizar. Aquele que já demonstrou em outras oportunidades que não consegue levar adiante, que não tem determinação, não tem capacidade, conhecimento, enfim. Talvez a gente escolha algo mais leve, mais simplesinho, para tentar, e aos pouquinhos, auxiliar nessa pessoa. Então, muitas vezes, a gente percebe que algumas pessoas estão sobrecarregadas de tarefas e outros estão, às vezes, sem fazer nada. E a gente às vezes não entende por que que isso acontece, como é que isso se processa. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente fala basicamente de oportunidades. A vida, a qual nós estamos aqui hoje encarnados, ela é uma grande chance que nós temos. Dentro do nosso momento evolutivo, dentro das nossas capacidades, dentro do nosso entendimento, enfim... São grandes as oportunidades que surgem no nosso dia a dia. Diversas oportunidades. Os nossos mais antigos diziam, né, que o cavalo não passa encilhado duas vezes. E quando a gente tenta entender essa frase, a gente sabe que realmente uma oportunidade ela é única. Poderá surgir uma outra semelhante mais adiante, mas sempre com alguma coisa diferente. Aquele momento, ele é único. Muitas vezes a gente nem percebe essa oportunidade, né? Essa chance que a vida está nos oferecendo. A gente nem está conectado e acaba nem sabendo que o cavalo passou. Outras vezes a gente não tem ainda aquela vontade para conseguir pegar essa oportunidade e aproveitar ela. Outras a gente faz, enfim, as situações são diversas. Mas por que que a gente às vezes não consegue perceber a chance que a gente está tendo, que eu disse que é única, né? Nós estamos às vezes muito desfocados da realidade, desfocados de nós mesmos, do que nós estamos fazendo, qual é o nosso propósito. A gente acaba só vivendo um dia após o outro, repetindo um monte de coisa. E desse monte de coisa, muitas delas não têm, às vezes, sentido prático. A gente leva muito tempo, às vezes, para se dar conta de que a gente perdeu muito tempo. O que se sugere é que a gente consiga cada vez ter mais consciência. Consciência, como eu disse, desse momento em que nós estamos vivendo, dessas oportunidades que nos cercam, dessa vida que está pulsando. Porque a vida, o que são as oportunidades, se não os caminhos que a vida vai abrindo para a gente poder aprender? Tudo é aprendizado. Então, talvez a grande palavra seja aprender. Dentro desse aprendizado, muitas dessas situações, elas exigem de nós uma quietude ou uma resignação, que a gente possa compreender que aquela situação, por mais difícil que ela possa estar se apresentando, ela é para o meu bem. Tudo que acontece comigo tem o sentido de provocar em mim uma transformação, um crescimento. Esse é o objetivo. Não é castigo, não é punição, não é karma, como muitas vezes se fala num tom até pejorativo do termo, que não se entende o que significa, então acaba se falando de uma forma muito errada, né? Na verdade, são oportunidades. Como que nós vamos mudar, crescer, se desenvolver, se não através de situações que exijam de nós algo diferente, uma postura diferente, um pensamento diferente? Nós, olhando o mundo, a gente percebe quanta diferença que existe em lugares, às vezes próximos, outros bastante distantes. Diferenças em todos os sentidos. Diferença de cultura, diferenças de oportunidades de vida. Alguns lugares a vida é mais difícil, pelos fatores climáticos, naturais, enfim. Por que será que é assim o nosso planeta? Se nos dizem que a gente está nele para aprender a se desenvolver, mas principalmente a se relacionar. Será que aonde tem menos e aonde tem mais, não deveria haver um intercâmbio de vontades e de ajudas para que a gente pudesse amenizar o sofrimento ou a dificuldade que existe lá? Que a gente pudesse dividir o tanto que tem desse lado? Será que as coisas são colocadas de uma forma simplesmente para serem respondidas como tem que ser assim? Ou será que nós, espíritos encarnados, não estamos tendo uma oportunidade, de repente, de olhar para fora, não só o interno nosso, as vontades nossas, os desejos, mas, como eu disse antes, a gente leva muito tempo para perceber que a gente perdeu muito tempo. Será que se a gente mirasse nos exemplos que a gente tem, qualquer um deles, os grandes exemplos que passaram, e alguns são bem recentes, pessoas que passaram recentemente, ou que até estão encarnadas ainda, será que alguma delas se tornou esse exemplo por simplesmente fazer só para si? Ou será que foi o contrário? A gente lê o título, dar-se-á aquele que tem, a gente pensa sempre nas coisas materiais, né? Porque a parábola dos talentos, ela fala de uma forma material, mesmo querendo trazer o lado espiritual. Mas para a gente poder entender, ela fala de uma forma física. E a gente fica preso nessas questões, né? Sem perceber que a grande diferença que a gente pode fazer é na questão espiritual. O desenvolvimento que cada um consegue fazer dentro desse período de anos em que a gente está encarnado. A diferença que a gente consegue proporcionar. Então, quando a gente olha, a gente vê que quais são os nossos maiores tesouros hoje. A gente sabe, talvez o maior de todos seja a saúde. Porque tendo saúde a gente consegue fazer todo o resto. A gente sabe, mas a gente acaba se descuidando, a gente acaba, de novo, né, pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, a gente sacrifica essa saúde, que é o bem mais importante, para adquirir outros bens que não vão fazer falta nenhuma. No Evangelho mesmo tem uma frase que diz, né? Quando um viajante ele vai partir para algum lugar, ele coloca na sua mala as coisas que ele vai precisar para onde ele vai. Ele não coloca nada do que ele não vai precisar, do que não vai ser útil para ele. Assim é a nossa vida. A gente está numa caminhada, numa viagem. E será que a gente está aguardando as coisas que vão ser úteis para nós ou aquelas que são totalmente desnecessárias? A gente sabe que a gente vive num mundo material e que é necessário conviver com a matéria. E a gente não está dizendo que a gente não tem que conviver. A matéria, ela é a grande, o grande impulsionador do progresso. É o que faz com que a gente saia daquele estado primitivo em que os nossos antepassados lá viviam, e a gente tenha hoje uma qualidade de vida até melhor. Mas ela não pode ser o ponto principal, ela não pode ser o nosso objetivo, simplesmente o desenvolvimento material. Ele tem que ser uma finalidade para chegar numa coisa melhor. Então não significa dizer que a matéria não presta, que os bens, a gente tem que utilizar eles, não ser escravos. Talvez seja as nossas diferenças de entendimento, né? A gente sabe tudo isso, eu sempre repito, né? A gente sabe e a gente precisa repetir para a gente realmente acreditar e fazer a diferença dentro desse período.